Maravilhas daqui. E o destaque do quadro Maravilhas daqui neste sábado atravessa a fronteira em direção ao Paraguai, até um lugar aí a cerca de 60 quilômetros da fronteira que é provável, inclusive, que você nunca tenha ouvido falar. Estou falando do Lago Iguaçu, formado pela represa do pequeno Rio Iguaçu, né, que tem o mesmo nome do Rio das Cataratas, mas é um afluente do Rio Acaraí, que por sua vez deságua no Paranazão. Aos poucos, a beleza do lago vem atraindo a atenção de turistas, né, com o surgimento, inclusive, de infraestrutura turística em suas margens, e um dos locais é o Parque Ito, construído por integrantes da colônia japonesa que reside nas proximidades do lago e que conta com 3 bangalôs em estilo oriental para aluguel por noite ou fim de semana. O Parque Ito oferece também opções de camping ou simplesmente passar o dia às margens do Lago Iguaçu, isso sem necessidade de pernoitar no lugar. O acesso ao parque fica no quilômetro 49 da Ruta 7, a igual distância da Ponte da Amizade, né? É só pegar a rodovia e ir até o quilômetro 49. De lá, seguindo a sinalização, percorre-se cerca de 10 quilômetros até chegar à entrada do parque. Outras informações você encontra nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e @TransamericaFoz no Twitter. Conheça a nossa região, valorize nossos atrativos e, principalmente, fale bem aqui da nossa fronteira, né? A gente precisa tanto disso.